ser, sempre assim, sempre assim. Então gruda em mim, vem fazendo assim, se deixa rolar, começa a esquentar. E só começou, agora mudou, vem logo pra cá, é hora do show. Então gruda em mim, vem fazendo assim, se deixa rolar, começa a esquentar. E só começou, agora mudou, vem logo pra cá, é hora do show. Show!